Você está ouvindo Não Tá No Roteiro. Sejam bem-vindos ao Não Tá No Roteiro, eu sou Edson Lucas, o esboçador, e estou aqui com o web designer Felipe Parteca. Fala galera, Parteca na área, beleza? E os convidados especiais do podcast Los Chicos, Esteban. Se não tá no roteiro, então não vou seguir. E Ucho. Olha eu aqui esparramando feiura no podcast dos outros. E outro convidado especial, Matheus, o meninão do Cine Mostarda. Fala, galerinha, meninão. Tá começando mais uma participação do Cine Mostarda. Mostarda. Se foi carioca, chamando carioquês. Agressivo agora. Trouxe um tempero aí pro podcast. Ele vai começar com a zoeira de Campinas de novo, não, hein? O último cast deles foram de bullying, cara. Foi fazer a segunda parte aqui de bullying. Ai, ai. E hoje vamos falar sobre nerdices e coisas mais estranhas que a gente já fez por ser fã, né? Logo após os recadinhos do bueiro. Recadinhos do bueiro. Recadinhos do bueiro. Felipe! Oi! Cara, você sabe do evento que vai acontecer no dia 29, 30 e 31? Cara, não tô sabendo. Que evento que é? É o evento O Mundo de Nárnia, cara! Você vai, cara? Eu vou, cara! Ei! Peraí, quem que vai estar lá? Eu. Ah, então eu vou, certeza. Com toda certeza, né, cara? Galera, já falei, dia 29, 30 e 31 vai ter o evento O Mundo de Nárnia. Esse mês de maio. Vamos lá que vai ser muito show, muito, muito, muito bom mesmo. E vai ter manjar turco pra quem gosta. E galera, a gente recebeu outro e-mail, mais um e-mail. Galera, vocês estão gostando, hein? É, parece que sim, cara. Pelo que eu... Ó, eu já vou ler. Posso ler? Você pode ler, vai lá. Então, galera, foi um e-mail do Fernando. Ele falou bem, mais ou menos assim. Tome cuidado aí pra ouvir palavrões. Ah, vai ter pi cortando. Ah, não vai não. Boa noite, rapaziada. Velho, vim humildemente elogiar essa p*** que vocês estão fazendo. Muito bom mesmo, tem futuro essa bodega. Espero que um dia eu possa participar dessa zona junto com a mãe de vocês. Mano. Aquele abraço de motoqueiro. Atenciosamente, Fernando. Valeu, Fernando. Aquele abraço de motoqueiro suado em você, cara. Sim, aquele negócio. O cara chega assim, te abraça e... Eu vou repetir isso 600 vezes, cara. Valeu, Fernando. Valeu, Fernando. Continua mandando e-mail. Não para de ouvir essa... É, essa bodega aqui tem potencial, ou não? Ou não. Mas eu fico lamentando, cara, que você não vai poder gravar com as nossas mães. Obrigado que não, né? Não, é que ele espera um dia poder gravar com nossas mães. Não vai poder, cara. De jeito algum, cara. Não. Jamais. Jamais. E cara, eu tenho um anúncio, o Felipe não participou, né, mas eu participei do Phonecast do nosso parceiro Jorge, o Ocioso. A gente tava falando sobre as piores continuações de filmes, e bom, é. Qual ganhou, Matrix? Não. Quem ganhou foi Superman. Ah tá, não, então tá bom. É, Superman 3 e 4, né, foi aquela coisinha, né, cara? Ah, cara, eu ainda fico na dúvida, mas eu acho que Matrix ganha. Não. Matrix é bom, cara. E, cara, acessa aí que o site dele tá indo muito bem. É muito legal ver as críticas, os comentários, as dicas que o Jorge tá dando. E o Phonecast, né, que agora tá saindo toda quinta-feira. Galera, não esquece de acessar o canal do Cine Mostarda, o canal de um casal qualquer, cara. Eles estão fazendo os vídeos muito da hora lá. Bom, é só você acessar que você vai ver, cara. E nesse episódio que você tá escutando, a gente tá com o Matheus Meninão do Cine Mostarda. Exatamente. Eles sempre vão estar aqui agora adiante. Bicho, eu ia esquecendo. Rapaz, mas não tem o Los Chicos. Ah, esquece esses daí. Não, esquece os Los Chicos, são os... esses daí, né? Galera, acessa aí o site deles, cara. Acessa o site do Los Chicos, o podcast dele é muito engraçado. É impossível, eu duvido. Ó, galera, não é engraçado, é engraçado, segundo o Edson. É engraçado. Aqui, ó, aposto 50 aqui, caso 50 na pata do cavalo. Duvido você não rir ouvindo o podcast Los Chicos. Duvido! É, meio difícil, cara. 50? Ah, cinquentão. Ah, tá bom, dois reais. Eu posso ouvir 50 vezes antes, daí provavelmente não vou dar risada. Ah, mas, bom, ouvindo esse podcast você já vai ver como os caras são engraçados. Sim. E como o Ucho sofreu na infância dele, coitado. Ó, cara, coitado do Ucho, cara. Mas é isso, galera. Obrigado. Continua escutando que o podcast tá pegando fogo, cara. Não, tá pegando fogo mesmo, velho. Tchau. Qual foi a coisa mais estranha, a coisa mais nerd que você já fez na escola? Já cabulei aula pra jogar Pokémon, velho. Porra. Detalhe que isso foi na faculdade. Não tenho muito orgulho, mas valeu um bom garchomp pra mim, então... Foi bem melhor do que eu, no último dia de aula, oitava série, todo mundo chorando. Eu e um amigo meu, a gente virou a carteira um pro outro e começamos a jogar Magic. Olha aí. Boa! eu fazia no meio do ano mesmo, não... O pessoal Nossa. Vinha tirar foto chorando, eu... E aí, galera, pera aí que eu tô ganhando, só um pouquinho. Tá foda aqui. Eu tô ganhando uma derrota aqui bonita, cara, pera aí. Pô, eu sempre passava na banca de jornal antes de ir pra escola, comprava os mangás e ficava lendo também, sentado. Então os caras já nem praticava bullying. Falava, meu, esse cara é muito, é tão estranho que nem bullying ele merece. Deixa esse cara lendo essas porcarias aí no canto. Alegria quando tinha aula de informática, tá ligado? Daí você não precisava comprar o mangá, você ia direto lá na informática. Pois é, de online. Eu acho, dia, né? Só acho que o Esteban não é desse tempo. É. Na minha época não tinha aula de informática. De velho! Cara lá. Entregou. Pegava o Rex, meu tiranossauro de estimação, ia até lá a caverna onde o pessoal pintava mangá e ficava lendo, né? Não, na minha época tinha que ser de papel mesmo, não tinha esses negócios de scan, não tinha nada disso. Então era mangá na mão mesmo, se quisesse tinha que comprar, não tinha escolher não. E era caro, né? Não, era baratinho, era da época do R$3,90 ainda. Ah, maravilha! A coisa mais decepcionante que eu já fiz, cara, foi ter comprado no 1º de abril, os ingressos chegaram no dia 1º de abril, Homem de Ferro 3. Eu comprei todo animadinho, ah, vai ser Homem de Ferro. Sabe o que é uma criança chorar por 2 semanas? Foi o dia da mentira perfeito, você caiu na pegadinha, porque o filme foi zoado. Pô, cara, a armadura foi legal. Só. Sim, as todas 42? Por aí. Aquele wannabe Hulkbuster dele lá, que ele usou. Ah, que era, na verdade, era só uma armadura atarracada sem pescoço. Parecia uma Jinku. Parecia que ele pegou uma armadura e amassou ela. Assim, exatamente. Pô, mas você falou de Homem de Ferro, eu lembrei de uma nerdice minha, então, já que entregou a idade mesmo. Eu fui no cinema pra assistir Homem-Aranha, o 2. E, cara, o primeiro tinha sido legal pra caramba, então também fui ver o 2. Cheguei no cinema lá, 2 da tarde, só tinha ingresso pras 8 da noite. E eu sei que a gente ficou lá esperando, comprando ingresso pras 8. Ficamos lá o dia inteiro só pra assistir esse filme. Então, cara, caramba. Coisa que nerd faz. Uma nerdice minha, só que bem épica. Quando, sabe, aquelas cartinhas de Yu-Gi-Oh, sabe? Sim. Putz. Eu tinha um Exodias, sabe como é difícil ter um Exodias naquela época? Aí eu peguei assim, fui confiscado porque estava jogando durante a aula. Aí pra pegar isso aí eu juntei eu e mais uns 3 amiguinhos nerds pra entrar e fazer uma operação na diretoria pra roubar as cartinhas tudo de volta. Caramba! É de James Bond o negócio. Fomos bem sucedidos, cara. Tivemos que engambelar várias pessoas lá na hora. Como é que foi? Não, tipo, um ficou na porta lá e chamou a diretora porque tinha que pegar um negócio lá na secretaria com ela, e só ela tinha a chave. Os outros 2 invadiram e pra achar a chave depois da gaveta onde é que tava as cartinhas. Aí ficamos procurando na sala inteira, pegamos a chave, abrimos e saímos correndo. Só que o problema é que lá tinha câmera. Caramba! Minha mãe, cara, foi lá. Eu imaginei vocês, sabe quando, tipo, o malandro que aparece no morro, assim, põe a camisa, que só deixa o olho aparecendo, e aí só, tipo, era a camisa, o olho e o óculos, assim, por cima da camisa, tá ligado? Os nerds correndo atrás do negócio, mó criminoso. Foi bem no sniper mesmo. Cara... Pô, mas já passei muito aperto na escola também, por isso que eles pegavam, cara. Você não podia ter figurinha, não podia ter carta, não podia ter nada que eles pegavam e levavam embora, cara. É muito sacanagem. É, era bem isso mesmo, velho. A gente já tinha que juntar o dinheiro da merenda lá pra você poder comprar um negócio, se matava e ainda perdia. Pô, mas deixa eu perguntar um negócio. A gente falando de escola e tal, e a gente, tipo, a galera catava a gente fazendo nerdice, era fato, a gente ia sofrer algum bullying e ia se lascar. Mas deixa eu perguntar, vocês, tipo, assumiam, assim, a nerdice na boa, assim? Chegava pra todo mundo e a galera... galera, eu sou nerd. Porque assim, eu, né, em 1900 minha avó gostosa, que é quando eu frequentava a escola, eu... no... nerd não era algo legal que nem agora, descolado, bacana. Verdade. Tal. Não, mas, tipo, a galera não tem tanto preconceito como tinha antigamente. Não, cara, era uma tristeza. Eu lembro falar que eu fui no encontro internacional de RPG, você é louco, cara. Nossa. Eu ia apanhar por uma semana na escola se eu fizesse isso. E se tu falar hoje? Não, jamais. Eu sempre escondi a cara. Quando via, sabe, o pessoal fazer filmagem, pô, o encontro foi um sucesso. O único cara de rosto coberto era eu, tá ligado? Fica aquela barrigona de polenta pra fora e a camisa cobrindo o olho. Eu não era de assumir muito não, sabe? Mas aí, tipo, eu vou falar pra vocês que a gente não apanhava. Mas também não era o wise com as menininhas, não. Que dia que é hoje mesmo? Hoje é terça? É, então... É, bom, a gente ainda não é. Continuamos sendo. É, mas falando assim, nesse negócio de escola, né? Cara, eu já pedi dinheiro pro meu pai, falar que ia comprar merenda na escola, faltar na aula pra ir na lan house, pegar o dinheiro que ele me deu pra comprar lanche na lan house. Meu Deus do céu, olha o vício, olha o tratamento faltando aí pra criança. Não, ainda detalhe, né? Não era nem pra jogar alguma coisa boa, era pra jogar Mu. Nossa, joguei muito disso. Pera aí, eu tinha uma Puri Energy Elf lá que impunha respeito, sem contar que jogar com personagem mulher, né, faz com que você consiga os melhores itens do povo tarado do outro lado, né? Exato! Terminei tanta missão falando, eu sou mulher, me ajuda. Ainda mais aquela missão que você tem que matar o outro cara. Deixa eu só te dar um headshot, cara. Você pede com jeitinho tarado do outro lado. Lógico, jurando que no final da partida vai faturar uma garota jogando, sei lá, CS, tá ligado? Muito maníaco. Pô, mas você lembrou do Mu? Eu saía da escola, que eu estudava à noite, ia fazer corujão pra jogar isso aí, cara. De tão viciado que eu tava também. Era uma época tensa. Mas uma... Eu nunca fui de admitir, assim, que era, né, na escola, mas o pessoal já reconhecia isso. Só que a única coisa boa de ter sido o nerdinho da escola, nerd já quer saber, tipo, de desenho, anime, mangá. E eu já começava a desenhar. Ou seja, eu era o cara popular nos dias das aulas de artes. Só. Serviu pra alguma coisa sua nerdice, né? Com certeza. Então, eu só consegui ter espinha, cara. Não consegui ter mais nada. Eu não, só consegui ter hematomas. Confesso que em algumas aulas, por exemplo, que eu mandava bem em matemática e tal, acredito ou não, até mandava bem em inglês, hoje já esqueci tudo, né? Mas... Cara, como que se esquece uma língua, velho? Eu fico pensando, como é que se esquece de falar algum idioma? Pois é. Por isso que eu digo, Los Chicos avisa, não use drogas. Então... isso pode prejudicar a sua vida. São os idiomas. Não, aí o negócio é o seguinte, cara, nessas aulas eu era semi-popular, né? Porque as pessoas falam, oh! E aí, lógico, né? Ninguém nunca vai lembrar do meu nome. Ô, oh, grande campeão, senta aqui do meu lado, vem fazer aqui, vamos fazer junto a prova. Terminava a prova, né? Ninguém mais olhava pra minha cara. Eu tava quieto no canto, aquela música do Chaves. Sabe quando todo mundo vai pra Acapulco? Então, você ficava lá sozinho com essa musiquinha, assim. Triste o negócio, velho. Foi desse tempo que você recebeu o apelido Ucho? Talvez. Talvez. Até o final do podcast, ele vai falar o porquê o nome dele é Ucho. Ramaz. Ramaz. Ó, cinquentinha caindo na mão. Então, tudo começou... Uma coisa que os nerds têm em comum é que você vê, assim, que eles começam a gostar de algumas coisas e eles começam a ir atrás. Então, muitos dos caras que estudavam comigo gostavam, assim, de desenho, de mangá e iam atrás de desenho pra aprender. E aprender a desenhar. Então, eles se interessavam, assim, iam atrás, buscavam. Outros caras aprendiam inglês pra jogar videogame, que nem foi o meu caso. Eu comecei a pegar dicionário, comecei a estudar. Então, muito de inglês eu sei por causa de videogame. Às vezes, por causa de algum quadrinho em inglês. Não, mas, assim, o nerd é meio esforçado, né, velho? Porque ele corre atrás das coisas. É, acho que esse é o diferencial, porque assim, já viu aquela história que o nerd de hoje é o cara rico de amanhã? Exato. Comigo não funcionou, mas beleza? Não, tirando, tem fé e esperança, brother. Mas assim, o nerd geralmente ele é esforçado, cara. Ele já aprende desde o começo que assim, se ele quer dar continuidade nas coisas que ele gosta, vai, no exemplo aí, no jogo de videogame, cara. Não dava, velho. Eu lembro que tinha uma hora que eu já tava aprendendo, por exemplo, gostava de Pokémon, e o primeiro cartucho que eu peguei era um cartucho japonês. Eu tinha um amigo que falava japonês, cara, eu já tava quase fluente já, junto com o cara. Eu sabia reconhecer os nomes dos itens, tudo em japonês. Cara, a gente corria atrás. Eu acho que aí, quando esse nerd cresce, sai da escola e vai, sei lá, pro mercado de trabalho, porra, mano, o cara até se destaca, o mano já é mó esforçado. Exato. Sim. Ou ele fica fracassado e cria um podcast. Exatamente. Ou ele cria um canal no YouTube. Vai viver de internet, maldito. Gosta tanto de internet que não sai da internet nem pra nada. Faz um canal, faz um podcast e vive aí, ó. Tudo posto no X-Video que me fortalece, cara. Criou um mundinho aí. Vamos falar alguma coisa boa de ser nerd, vai? Tô ficando muito chateado com a minha vida, velho. Não, eu ia perguntar assim, quando vocês perceberam, assim, que vocês eram nerds, assim, quando engatilhou, o que que vocês perceberam? Qual foi o começo de tudo? Eu percebi que era nerd quando eu decorei a frase inicial do O Poderoso Chefão em inglês e português. Caramba! A entrada todinha, não só a fala, mas com a fotografia e o movimento da câmera. Eu sabia cada vez da take. Aí eu percebi, eu preciso parar de ver esse filme. Ou eu preciso arrumar a namorada, né? É, o que rolou. O problema é que todos terminavam quando eu falava, vamos assistir Poder do Chefão? Ah, pela décima vez de novo? Isso acontece com o Senhor dos Anéis, velho. Minha namorada, ela já passou pela odisseia do vamos assistir a trilogia já umas 3 vezes. Tadinha. E o pior é que a trilogia é tipo 3 dias mesmo, né? Por causa que você não consegue assistir tudo de uma vez. Ou você faz a pessoa perder sono. Exato. Um dia eu fui fazer uma sessão de Senhor dos Anéis aqui em casa, versão estendida. Demorou 10 horas pra sair do primeiro filme. Caramba. Toda hora eu tinha que ficar pausando e explicando. Galera, aconteceu isso aqui. No fim, a gente foi assistir Kick-Ass mesmo. Tava tempo de ler um livro nesse tempo todo aí. Ó, não tem como assistir filme em grupo, cara. É impossível. É impossível. As pessoas ficam conversando, daí volta lá que eu não entendi. Você tá conversando, caralho. Daí a pessoa não entende o filme, você não entende por causa que ela tá conversando. E acaba ficando nervoso, né? Porque você não rende, então você tá vendo o filme e não sai do lugar. Exato, cara. É um saco isso. O máximo que dá pra assistir filme é em 4 pessoas. Não tem como assistir mais, cara. Estourando ainda. Estourando. Ah, não. Aí um nerdice minha, cara. Quando eu ia pra cinema, eu ia sozinho e eu ficava das 2h09. Cara, assistia todos os filmes que dava pra assistir. Eu consegui dormir no meio de Transformers 4, aí eu consegui ficar acordado pra assistir Malévolo. Tá, que pena pra você. É uma pena que você tenha gastado dinheiro com Transformers 4 e assistiu Malévolo inteiro. Não, Malévolo é massa. Não, então, só uma dúvida, cara. Quando você disse que ficou das 9 às 10 lá no cinema, e tudo mais. Das 2 às 9. Que, brother, eu quero saber, você foi o nerd, tipo, comportado, que foi lá e pagou todos os ingressos, ou você foi aquele, tipo, o Matheus Mostarda, que foi quem colocou a camisa de bandido na cabeça e ficou migrando de sala em sala? Eu não conheço nenhum nerd fora da lei, não, cara. Nerd tem que ser aquele que tem que pagar. Ele não paga meia, ele paga inteira, sabe? Nerdice minha, quando eu descobri que eu estava fazendo muito nerdismo, foi quando eu comecei a decorar todas as músicas tema do Naruto. Eu vou te derrubar. Agressivo. Não, detalhe. Não deve nem ser só a entrada, deve ser a saída, o final também. O encerramento deve estar junto nessa porra. No final eu posso cantar, tá? Deus do céu. Não faz isso, cara. Prometeu aí, ó. Vai que prometeu, vai ter que cantar. Quem sabe faz ao vivo. Eu tô zoando. Cara, eu como sou mais velho, eu chegava em casa da escola, ligava a TV na manchete e só assistia os desenhos o dia inteiro lá. Entregou f*** da idade agora, cara. Ah, já era, passou dos 30. Ah, cara. Mas... Manchete não era uma emissora, era uma filosofia de vida, cara. Sim. Você só, quando passava toda a programação da Manchete, que aí começava as novelas tipo Pantanal, que minha mãe não deixava eu assistir, aí... Cara, mal sabendo que depois eu fiquei assistindo Emanuele mó tempão. Aí depois você já caía pra cultura e assistir Bikman, entendeu? Sim. Tipo, não basta você fazer nerdice, você ainda tem que ser um cara culto. Claro, meu sonho de consumo. Cultura. Meu sonho de vida era me tornar o Lester. O Lester, cara. Eu queria ser o Lester. Aquilo era um exemplo a ser seguido. Só que aí eu percebia que, tipo, na escola só eu que assistia esses negócios, então não tinha nem com quem conversar. Às vezes vinha um outro perdido que foi reconhecendo com o tempo, assim, que conseguia conversar sobre isso, mas por muito tempo eu era deslocado. Falava assim, meu, só eu assisto, ninguém gosta disso. Os moleques, tipo, gostam de jogar bola, gostam de sair na rua, gostam de ficar vendo esses desenhos. Então eu era um estranhão mesmo. Na minha agenda tava escrito, não jogar bola. Você não pode jogar, não jogar bola. Mas na escola, agora eu me lembrei, tentava não expressar tanto nerd, porque eu adorava mangá, eu ainda tenho muito mangá aqui. E na escola, eu não lia mangá dentro da escola, mas tinha uns caras que se juntavam em quatro pra ler mangá. E ficava, nossa, calma, pera aí que eu tô lendo a página aqui, cara. Eu falava, ufa, eu tô bem, cara, eu tô muito bem. Você não está tão mal assim. Não tô mal, cara, não tô mal. Eu ainda consigo falar com um cara que vai bater em mim ali daqui a pouco, mas eu consigo ter uma conversa com ele, cara. Aí, voltando pro futebol, o Edson, você tá ligado, né? Que futebol, sempre quem vai no gol é o gordo ou mais perna de pau. O Edson se encaixava nas duas, velho. Sempre fui goleiro, hein? Tá ligado aquele cara que só anda de muleta porque ele tem um defeito na perna? Então, ele era escolhido antes do Edson. Você tava em todos os jogos, né? Afinal, alguém tinha que levar água, né? Com certeza. É, claro. Jogar a bola de volta. Exato. Não. Pegar a bola não é comigo, não. Não. Coisas que vocês ainda fazem, que é nerd. Eu, por exemplo, tô desde sábado tentando resolver um problema no meu computador ao invés de formatar o computador. Nerd persistente, né? Que não vai desistir, não vai perder pra máquina, não. É honra, velho. É formatar honra de... a última opção. Não tem que resolver, cara. Formatar é só o último caso. É honra de nerd. Poxa, qual é a coisa que você continua fazendo que é muito nerd? Cara, eu continuo jogando RPG, velho. Board games, card games e afins. RPG é vida. RPG é vida, cara. Eu me divirto mais vivendo a vidinha do personagem do que a minha. Até eu, que a vida do personagem eu tenho ouro. Opa! Prestígio, mulheres. Aí, ó. Olha aí. Opa! Essa pastia tem. É foda também. Tá de sacanagem, cara. Eu ainda lembro da história mais legal que já tive de RPG. Qual foi? Cara, eu criei uma vampira russa e ela tirava uma vodka de não sabe de onde é. Opa. A missão era recuperar uma criança e entregar pro mestre vampiro. A gente foi nesse galpão. Nesse galpão tinha vários animais. E eu perguntei, tem um macaco? Tem. Eu fui lá e peguei um macaco pra mim. E a gente conseguiu pegar a criança também. Na hora da fuga, que veio uns caras que encontraram a gente no galpão e começaram a correr, eu embebedei um macaco. Nossa. Eu falei no ouvido dele, destrói tudo. O macaco cagou, jogou a merda pelo vidro e destruiu dois carros. Caralho, uma merda. Cara. Que merda, hein, mano? Cheguei, aí o cara, aí a gente chegou no final da missão, tinha que entregar a criança pro cara, pro velhão, pro vampiro mestre. Aí ele, onde está a criança? Aí eu, já fingindo de bêbado, mandei o macaco e entreguei pra ele. Oh, mas esse macaco com certeza valia mais que a criança. Se ele consegue cagar e derrubar dois carros, velho. Eu sempre gostei de jogar com personagem caótico, assim, eu sempre fui... A gente tinha um cenário que a gente jogava em GURPS, e uma das etnias desse mundo que a gente jogava eram os arlequins. Era um povo que era... Todo mundo se vestia, tipo, de bobo da corte, esse tipo de coisa. Cara... Pô, eu vim desse reino aí. É, sou meio palhacito. Fiz milhões e milhões de personagens, todos vestidos de bobo da corte. Aí a gente não jogava nesse mundo, eu fazia um bobo da corte. Não, mas nós estamos jogando, tipo, Cyberpunk. Não, não, é bobo da corte. Eu quero nem saber. Fiquei viciado nesse negócio, velho. Pô, sensacional, cara. E levou isso pra vida também, ó. Continua assim, o bobo da corte até hoje. Continua. Fora do jogo. Continua, gracinha. Não, é só bobo. Não, que, cara, aqui não tem mais o que ser zoado. A gente se ofende 24 horas por dia, então é normal. Com essa forma de carinho. Pior. Não, como falar, cara? Pior que a vida. O que a vida já fez comigo, não dá mais. Filhão, enquanto você não nasceu no Acre, você tá bem, velho. Tá muito bem, sério. Você é uma lição de vida pra mim, Edson. Eu tô emocionado, eu conheci alguém do Acre, primeira vez, mano. Eu ainda acho que é mentira, mas tudo bem. Ó, o meu primo foi pro Acre, ele voltou até hoje, não tá acreditando, cara. Olhei. É porque era mentira, tô falando. Era mentira, não. Acredita no que eu tô falando, gente. Cenário falso. Meninão. Oi. Qual é a maior nerdice que você continua fazendo, cara? Ah, eu participo de podcast, tenho um canal no YouTube. Pô, foi mal, velho. Eu tava aguardando essa aí da pergunta que fizeram pro hoje. Perguntar pra mim, ele tem que perguntar pra mim. Ele tava só se coçando pra pergunta. Eu ainda assisto muito mangá, eu jogo videogame, antes de sair da faculdade. Ele põe o mangá em cima da mesa, assim, ó, e fica olhando pra capa do mangá, ele fica assistindo o mangá lá. Ele coloca o Durex, tá ligado? Não, é porque assim, eu leio o Naruto no mangá porque ele tá adiantado e depois assisto o anime. Não, é que eu pensei e já saí falando, mas ó, que isso, vocês entenderam. Eu sou o pessoal errado. Se vocês assistirem o Siri Mostarda, vocês vão ver que eu não consigo falar nem a pau. Ui, os e-mails do negócio me trava. Era isso que eu tava lembrando no início. Hoje você vai falar o e-mail do podcast. Não tem, cara. Muito eu bom. Eu travo. O que é a maior nerdice que você continua fazendo? Então, eu sou muito viciado em videogame, cara. Antes de ir pra faculdade, eu jogo. Depois que chego da faculdade, eu jogo. Até pra falar com você antes, você viu que eu tava jogando online. Falei, cara, eu tenho que terminar aqui. Esteban, qual a coisa mais nerd que você continua fazendo? Não, videogame, né? Jogo direto. Quando dá tempo, eu sempre tô jogando aqui. Sempre arrumo um tempinho. Leio bastante mangá também. Opa. Não consigo parar. Termino um, começo o outro. Sempre tô caçando coisa nova. E seriado, filme também. Eu direto assisto muita coisa também. Boa. Cara, a coisa mais nerd que eu faço até hoje, além de assistir filme pra caramba, seguir podcast que nem maluco também, né? Sigo muito podcast. Não, é... Só interrompendo um pouco. Vocês não fazem ideia, cara, de quanto filme que ele assiste, mano. Você pergunta pra ele se você assistiu. Assistiu. Você assistiu. Também termino de falar, ele já sabe, ele já assistiu. Você já assistiu duas vezes? Geralmente sim. Caramba! Eu achava que eu via bastante, mas você, pelo amor. Eu baixei Pacific Rim, eu assisti online e eu ainda fui alugar o Pacific Rim. Mas eles assistem qualquer tipo, qualquer gênero de filme? Eu assisto quase de tudo, cara. Quase de tudo mesmo. Eles só não assistem comédia. Exatamente. Olô. Eu não gosto de comédia. Bullying por ser nerd. Quem já sofreu muito e apanhou muito por causa disso? Pô, apanhava, mas não sei se era porque era nerd, mas bullying por ser nerd demais, cara. Muito? Demais da conta. Os caras zoavam demais. Eu até fiquei já comentar uma vez. Os caras, eles me chamavam de Ash Ketchum por causa do que eu gostava de Pokémon. E aí eu passava na rua e eles ficavam Ash. Cara, isso me irritava de um jeito, velho. Toda hora, tudo. Não dava, mano. Era gordinho, tudo que tava ligado a nerd, os caras ficavam me zoando. Aí me chamavam de Ushomon. Era triste. Vida sofrida, cara. Ah, então Ushu já é daí. Já começou aí? Já começou aí? Vai montando aí, vai anotando pra mim aí. Já tô anotando aqui as dicas. No final já tem o quebra-cabeça pronto já. Mas, cara, ser sacaneado por Ash, putz, cara. Eu gostaria de que me chamassem de Ash. Pô, tá aí, um personagem magro, né? Uma pessoa me chama de um cara magro, cara. Eu ficaria tão feliz. Nesse tempo era muito gordo, cara. Provavelmente você ia ser Ash Ketchup. Causa Bé. Essa é a nossa conhecida antiga. Sempre tem também lá no Los Ticos. Sempre tem um gracinha. Sempre tem um sem graça lá, que tipo eu, assim. Ash, apesar do cara ser o protagonista e tudo mais, cara, nunca era num contexto legal. Porque o Ash sempre estava numa situação constrangedora quando ele era citado como meu apelido, né? Aí era, não pegava ninguém, nunca pegou a Mish e tal. E aí, sem contar trocadilhos mil, né, com Ash e Pikachu, né? Tristeza na vida. Pelo menos não te chamava de Butterfree, né? Ainda bem que a galera não conhecia Pokémon nesse nível. Não pega livre, Butterfree. Nossa senhora. Nossa. Pera aí que eu vou me suicidar. Cara, segura aí que o podcast de piadas ruins vai chegar, relaxa. Arranhando o inglês aí. Mas, ô, meninão, você já sofreu bullying por ser nerd? Nossa, cara, eu já era, assim, meio raquítico, meio baixinho, meio esquisito, sabe? Nerd era só mais uma coisa. Minha mãe cansou de comprar, sabe aqueles Power Ranger que virava a cabeça? Putz, muito louco. Muito bom. Pô, quantos eu já tive? Já me roubaram tudo. Minha vizinhança é meio pesada, sabe? Então a galera não podia ver eu com um brinquedinho novo, né? E usurpava o negócio. Ih, rapaz, isso me lembra o dia do Beyblade, cara. Puta, quantas Beyblade eu já perdi? Cara, eu ganhei uma Beyblade, aquela dourada, com três anéis. Era aquela grandona, chega a corda pra puxar, era gigante. Sim. Pô, eu tive dessa aí o também, cara. O cara chegou lá e deu um pisão em cima dela. Pá! Nossa, que maldade. Nossa. Cara, tipo, tu era raquítico, tu era esquisito. Como assim, cara? Ah, velho. Então, eu não pedi pra sair assim, tá ligado? Foi, é o que aconteceu. E aí a galera fazia muita chacota com a minha cara. Pegava e... Pô, alguém ainda usa essa palavra, chacota? Não. É, eu vou... A zoeira era hard. Eu ouvi outro dia meu avô falando aí. Chacota. Dicionário informal. Viu? Já foi até pro informal, a palavra já saiu de circulação. Zombaria, troça, gracejo. Zombaria, troça e gracejo. Pera aí. Trovas burlescas. Que é isso, mano? Trovas burlescas. Vou perguntar pra minha mãe ali, peraí. Olha, dançarinas burlescas tem alguma coisa a ver com bordel, não tem, não? Dança antiga acompanhada de canto, chacota. Amém, então, tá bom. Então é alguém dançando e zoando com a sua cara, é isso? Agora eu imaginei o retarda bailando na minha frente, apontando e rindo de mim, entendeu? Tá bom, tá aí uma cena diferente, a gente não vê isso todo dia. Esteban, você sofreu muito bullying, cara, por ser nerd quando era mais novinho? Ah, não, às vezes na escola sim, teve problema que nem com figurinha, ficava os moleques trocando figurinha, chegava os caras de 3, 4 anos mais velho, pegava tudo, rasgava, jogava fora, dava uns tapas na gente. Era bem assim, os moleques falavam assim, ah, vira homem aí, para com essas frescuras. Aí também ia jogar bola, tomava bicuda, porque eu tinha o pé torto, assim, eu não corria direito, então era meio gordinho. Nossa, então, assim, era ruim, velho. Nossa, eu era, né? Junta tudo de errado ali, era um molequinho torto, era eu ali. Bom, mas você falando de assaltar as cartinhas, uma vez um outro cara nerd mais velho me assaltou e roubou todas as minhas cartinhas, cara. Pô, sofreu bullying de um nerd ainda. Que isso? Vê onde é que eu tava. Mas, não, isso aí já é derrota, cara. A ralé da cadeia alimentar, tá ligado? Ralé da cadeia alimentar. Além da Deus. Cadeia alimentar, tu sabe... Que isso é sobre comida, né, velho? Isso aí era em Campinas? Não, pô. Ah, já fui outro link. The Bully Never Ends. Já foi outro link com o Rei Leão. Ninguém assistiu o Rei Leão aí, não? Lógico. Sim, mas... Ok, pegou mal só. O duplo sentido tá sempre presente. Aí, não, beleza. Esse podcast é o Queimação de Nome. Podia colocar uma vinheta aí na hora que eu falasse isso aí, né? Pera aí. Anunciar que... Pera aí, vocês estão ouvindo esse barulhinho? Ó, 50 caindo aqui na minha mão. Ó. Alô. Sinto cheiro de tristeza agora. Vou me policiar aqui porque eu falar pros próximos minutos. Não, cara, mas o Esteban tava falando de futebol. Apesar de ser nerd, gordo, eu sempre fui um cara grande, cara. Sempre fui, sabe, o grande bobo, o mongol que ficava no fundo da sala. É nóis. Não, era eu. É nóis. E aí, ia jogar bola, né? Eu evitava ir pro gol. Eu queria participar, né? Queria ser o atacante do negócio. É lógico que os caras deixavam 5 minutos e mandavam pro gol porque viam que não tem talento. É claro. Mas eu sempre falei. É nóis. O meu futebol é estilo futebol arte, marcial, cara. Porque eu sempre fui muito desenvolto. Muito desengonçado, cara. A bola vinha redondinha pra eu chutar. Eu, sabe, sei lá, como eu batia na canela de alguém, velho. Só que assim, sendo desengonçado, eu batia na canela do cara, caía eu, machucava eu, o cara, todo mundo junto. Tava 5 minutos, alguém já mandava eu ir a merda. E aí tava eu sentado no banco, ou no máximo segurando o apito do juiz. Falava, vamos lá, gente, correndo pra cá. E o gordo não consegue correr, né? Ficava parado no meio do campo, apitando que nem mongol e ninguém. Todo mundo me ignorando. Ai, vida sofrida. Bora ignorar. Até aqui? Não! Lágrimas! Tô brincando. Previsão podcast da zoeira. Puta, muito injusto, hein, meu? Chega muito no Twitter. Tá, desse tempo não, né? Mas então, bullying, cara. Rapaz, acho que não. Zoeira por, tipo, conversar muito com o professor e acharem que você é o baba-ovo da professora é né? É, sempre tem. Nunca pode conversar com o professor na escola, senão você vai ser caramba, zoado. Caramba, bicho, eu levava livro sobre a Segunda Guerra Mundial pra falar com o professor, cara. Você tá pedindo pra apanhar, né? É, na prova de história, eu era o cara também, né? O pessoal, todo mundo sentou, que faz dupla comigo. É, filho, eu não vou te passar a cola. Ah, não. História, de lei, né? De lei. O problema era quando você, por exemplo... É, tá lá todo, aquela prova que foi encardida, todo mundo foi mal, e aí só você ou você e os nerds da sala foram bem e recebem um elogio da professora. Putz, isso queima filme demais. Aí não tem pra onde correr, né, brother? Porque a galera ia chegar. Ah, então você é queridinho da professora. Não sei se vocês já tiveram isso. Aconteceu já isso com vocês? Algo do tipo de receber um elogio da professora na sala de aula? Aconteceu por causa dos desenhos, cara. E toda professora me chamava pra fazer mapa, às vezes. Então era f***. Isso era bom? Quem... Não sei, cara. Só sei que eu nunca ganhei por isso. Exploração infantil. Não, mas isso aí é de lei mesmo? Todo nerd tem que ser estudioso? Olha, aí eu não sei, cara. Porque eu nunca estudei pra uma prova. E eu saía muito bem, acima da média, assim. Sem... Ei, babaca. Não, eu realmente saía assim de boa. Eu era aquele cara que não fazia nada na aula. É, estudava quando a professora passava, mas não fazia trabalho. E o pessoal pedia cola na prova. Eu nunca tive dificuldade. Só com matéria que não é exata, que é humana, que eu odeio. Até hoje eu vejo geografia e eu falo, que merda é essa? Pra que serve isso? É, pra, cara, não tem ele lógica. Olha o mapa e fala, essa merda tá errada, não existe essa p... Acre, velho! Tô querendo me enganar nessa droga. É aquele negócio, tá ligado? Tipo, eu sei, eu saio do colégio sabendo o que é uma briófita, mas eu não sei o que é um deputado estadual. Cara, você aproveitou muito mais o seu colégio do que eu, velho. O que é uma briófita? O que é um brioche? É, aí, eu ia perguntar também. Que diabo que é isso? Não, eu saí do colégio sabendo, agora eu não sei mais. Ah, tá. Eu sei que tem a ver com planta. Nós, mais uma vez, vale ressaltar, não use drogas, tá? Então. Pesquisaram chacota e não vão pesquisar briófita aí? Como é que é? Briófita. Eu não sei escrever isso, cara. Você tá entendendo? Ó, vamos ver o que é briófita. Vamos. Meu Google é tão inteligente que ele perguntou, você quis dizer brioche? Porque ele já sabe que eu sou burro, já. Essa inteligência artificial tá demais, gente. Eu tô perguntando esse negócio de nerd ser estudioso porque eu era uma exceção, então, velho. Porque eu, como eu tinha um pouco de dislexia, eu não conseguia me concentrar na aula. Então eu estudava o suficiente pra passar, mas nunca colaram comigo, não, nem nada do tipo. Eu tenho dislexia, nunca tive problema nenhum. Eu não conseguia aprender de jeito nenhum, cara. É, eu só... O que eu me dava mais bem era nas exatas, tipo, matemática. Só. É, então, humanas, que em tese seria mais fácil, eu não consegui aprender, mas hoje eu faço faculdade de engenharia e eu acho bem mais fácil matemática do que decorar história, por exemplo. Ah, mas também, né, cara, eu também acho muito chato, por causa que você tem que aprender tudo, velho. Você tem que decorar. Matemática não, você decora uma fórmula... Você o intuito da escola não é aprender tudo? Não, o intuito da escola seria te preparar pra viver. Só que não explica o que é um deputado estadual, não federal. É um deputado estadual, você sai na escola votando... Então tá, né? Os caras votam... O intuito da escola é dar um alívio pros pais, né, velho? Acho que é só isso. Tipo, é um tempo que você passa fora de casa. É. Tira essa praga daqui, pelo amor de Deus. Ó, essa merda tá jogando videogame tem 3 dias, tá mofando aqui na sala, manda pra escola, entendeu? A relação de nerd estudioso, eu conheci um moleque que ele sabia todos os nomes de todos os pokémons, todos os golpes dos Cavaleiros do Zodíaco, o cara sabia tudo. O cara não conseguia tirar, tipo, uma nota decente, uma nota azul, o cara só tirava nota vermelha na escola. Então, cara, ele usava todo o cérebro dele pra coisa inútil. Então, assim, nem todo nerd é estudioso, eu conheci provas reais. Mas aí é definição de nerd, né? Existe a diferença entre nerd e CDF. É, também. Acho que é aí que vem, né? Acho que o nerd é mais o cara que pega um assunto e ele vai até o fim por aquele assunto. Isso. E não necessariamente ele é o cara realmente estudioso, né? Não sei. O nerd por exemplo, ser inteligente, é isso? Necessariamente ele é o high-tech da escola, tá ligado? Eu não digo qualquer assunto, porque na escola, por exemplo, tinha os caras que gostavam de carro, todos esses negócios, eles não eram zoados, eles não eram nerds. Os caras gostavam do negócio legal. A gente que era o tosco. É legal pra caramba andar de gol branco quadradinho e falar, sabe, mexer naquela birosca com aquele barulho monstruoso do carro e você a 20 por hora. É, realmente, você vai falar com a menina, oi, eu tenho um gol 1000. Que sucesso. Sucesso vai fazer, hein? Ah, não, mas é melhor do que você chegar e falar, meu, eu tenho um Exódia. Não, é pior do que você chegar, eu tenho uma coleção de action figures do Naruto. É, então. Ela vai cortar, Ash o quê? Ash o quê? Saúde, meu filho. É por isso que toda vez que alguém pede foto, ah, me mostra como é que é o teu quarto, eu só fotografo metade da biblioteca, onde só tem uns livros, outra metade tem action figure. Aí isso aí eu deixo pro dia que, tipo, um mês depois que eu já conheço a pessoa não achar estranho. Escuta a voz da experiência. A próxima vez que se perguntarem, mostra uma foto do seu quarto, se for mulher, tá? Você tira uma foto só da cama e fala. Aí a pessoa fala, não, mas é só seu quarto, eu quero saber mais, o que mais tem no seu quarto? Você precisa saber que tem cama aqui, gata. Pronto. Sempre pensei em usar isso, mas nunca perguntaram como é que era meu quarto. Então, deixa eu falar. Ainda tem gente que usa as frases do Orkut. Boa. Coisas boas que aconteceram por você ser nerd, né? Ou por alguma nerdice que você tenha feito. E aí, Felipe? Pera aí, pode passar pra outro, tô pensando. Não tem outro tema na pauta não, velho? Acho que isso vai ser difícil. Meninão! Não, eu ainda tô pensando também. Essa tá difícil. Eu tô com medo. Esteban? Só mais 5 dias, cara, peraí. Não, foi mais isso, de desenvolver o inglês mesmo, porque eu gostava de videogame, então tive que aprender e aprendi na marra, tipo, a jogar. Também fui me entrando na área de tecnologia por isso, então comecei a gostar muito, assim, de mexer com computador. Então, o que eu trabalho hoje é graças à minha nerdice de antes, né? Então, foi o que eu fui estudando e aprendendo. E hoje você trabalha com o quê? Análise de sistemas, então é... Sempre gostei de computador e o inglês ajudou pra caramba também, então me foi uma conquista isso, né? Eu ter aprendido essas coisas, aprendido muita coisa sozinho, né? Vê o piloto do nosso cast, você não vai gostar muito. Vocês meteram pau em TI? Pode meter, porque eu ajudo. Não, a gente tava com um programador de convidado. É. Assiste lá o piloto. Eu vou ouvir, eu ouvi só o primeiro de filmes. Muito bom, muito bom, muito bom, obrigado. Esse tá bem editado, eu posso garantir. Redson, eu posso dizer também que eu aprendi um pouco de inglês, mas não por causa de jogos, no caso do Estevam. Foi por causa de seriado mesmo. Por exemplo, agora que tá lançando Arrow, Flash, tudo. Peguei costume, assim, tipo, de vez em quando eu não olho na legenda. Eu assisto tranquilo. Aí uma dica pra galera que tá aprendendo inglês agora. Pega um filme, uma série, como você disse. Tem uma frase legal que você leu, tipo... Eles estão levando os hobbits para Isengard, sei lá, qualquer coisa assim, essa frase, pega essa frase, escuta ela em inglês e repete, cara, they are taking the hobbits to Isengard. Cara, você já decora aquilo e você vai aprender o inglês muito mais fácil. Sim. É pegar frases que te importam e já é, cara. Ou se não, assiste com legenda em inglês mesmo, que você escuta e lê o que está sendo falado, você também consegue praticar bem melhor, né? Também. Ou simplesmente reassiste o filme que você assistiu legendado, sem legenda dessa vez. Também. Só toma cuidado quando você for assistir algum filme em inglês, com a legenda em inglês, por exemplo. Se você assistir um Harry Potter, mano, o inglês dos caras é britânico. Se você tá acostumado com aquele inglês americano já, você vai estranhar um pouco. É bom pra treinar um pouco de sotaque, pra você treinar o seu ouvido, cara. É, talvez se você assistir, tipo, entrando um pouco mais nesse sotaque britânico, assiste Forever, agora o novo seriado da Warner lá. Ele tá bom, mas só que assiste ele legendado, você vai entender um pouco mais que o ator principal, ele tem o sotaque britânico, né? Ele é britânico. Eu acho isso massa, cara. Eu acho muito da hora o sotaque britânico. Eu também acho legal. Eu, particularmente, acho até mais fácil de entender do que o inglês americano, mas eles mas falam... Mas é mais fácil. As palavras mais completas, fica tranquilo, cara, de entender. Agora tem uma série que é impossível de assistir sem legenda, que é True Detective. Que aí é o inglês puxado mesmo do interior. Caraca. Eu sofri. Nossa, eu assisti, eu tentei ver com legenda em inglês, assim, pra praticar. Falei, nossa, tava difícil, mano. É, mas é uma série boa, assista que é uma série legal. Pô, bacana, cara. Eu tive também que ser meio forçado, mas eu assisti Two and a Half Men, acho que a quinta temporada, que ficou em inglês depois que o Charlie saiu, né? Na verdade, ele saiu na oitava, mas enfim. É, não, então, eu foi quase uma pergunta da quinta. Falei, a quinta, né? Nerd! Cara, como assim nerd? Two and a Half Men não é serial de nerd, acredito. Rolou. Cara, acredite ou não, ver seriados é coisa de nerd, mano. Não, nem sempre, nem todos. Cara, quem não é nerd, quem, sei lá, pô, vão ver BBB. Não, daí é retardado mental, né? Nem eu sei que é diarreia cerebral, cara, mas pô, vão ver BBB. Então me responde, Friends é série de nerd? É. É? É série de nerd que tá começando retardado a namorar, porque sua namorada vai fazer você assistir, né? É. Tá certo, porque eu já tô na segunda temporada. Se acabar se apegando com o Ross, cara, relaxa. Tive uma ex que me fez assistir isso aí também. Mas um legal dessas séries de humor, tipo, cada episódio tem uma frase, né? Tipo, Marcel, eles vão repetir o episódio inteiro 600 frases que contém o Marcel. Vai ficar muito fácil pro inglês. Sim. Sim. Sempre tem um acontecimento, tipo, ele levou ela pro hospital. Cara, o hospital vai aparecer em quase todas as frases que eles vão falar. Você já sabe o contexto, você já vai pegar o inglês, ó. De boa. Tranquilo, cara. Por isso que eu acho que Friends é muito boa pra quem tá aprendendo inglês. Sim, sim. Só não assiste pela Warner, que agora que eles estão passando dublado. Nossa, sacanagem. Então, cara, eles mudaram todos os seriados que antigamente passavam legendado, tranquilo. Começaram tudo de volta e estão passando dublado. É, a Fox também fez isso um tempinho atrás. Tá triste. É tipo The Walking Dead, tá ligado? The Walking Dead não é série de... Todo mundo assiste aquela... É, virou uma novela, né? Muita gente que eu conheço que nunca tinha visto série assiste isso. É, agora ficou uma bosta, né? Falar bem a verdade. Então bora falar isso. A polêmica de tudo que era coisa de nerd tá virando popular. E aí? Então, mas nerd não pode... Porque a cultura nerd tá se popularizando. Você tem hoje o Dia do Orgulho Nerd, cara. Sim. Tem isso, peraí, deixa eu ver. Peraí, falando nisso, esse cara. Podcast vai sair no Dia da Toalha. Ah, eu não sabia disso, velho. Por que você acha que a gente tá falando sobre nerdice, rapaz? Putz. Porra, sei lá, velho. Você não pegou o tema num saquinho cheio de palavras? Não. Eu acho muito bom esse lance de estar popularizando sobre a nerdice. Até hoje eu quero que todo mundo conheça o Watchmen. Assim que saiu o filme eu falei, muito bem, todo mundo vai conhecer essa maravilhosa história. E aconteceu de muita gente assistir o filme, só que muita gente não entendeu, assim. Mas se não fosse essa popularização, a gente não ia ter tanto filme blockbuster da Marvel que nem tem hoje em dia. Tem muito filme legal, muita produção top por causa disso, né? Exatamente. Porque não é só pro nicho. Né, cara? Não, mas não é só pro nicho, eles fazem pra todo mundo. É pro cara nerdão que vai, pra levar a namorada dele. Eles põem as piadinhas engraçadinhas lá, põem os atores bonitão, tudo pra isso aí, cara. É pra chamar todo tipo de público, não é só pro nicho. É, você vê assim, eles estão fazendo filme, os nerds, os verdadeiros nerds que lê a HQ, assiste o filme. Eles assistem, tipo, eu, por exemplo, assisti o primeiro Vingadores. Cara, pensa num cara que babou. Só então... faltou ter um orgasmo no meio do filme, assim. Foi bom demais, né? Cara, foi muito bom. Eu fui assistir o 2, eu quase vomitei, velho. O 2 foi muito apelativo, né? Sim, só cara. Só curiosidade. O Ultron malha o glúteo, né? Aquele robô de bunda empinada não deu pra engolir, não. Mas tudo bem, toca aí, foi mal. Não, ele deve malhar, velho. Mas esse lance da popularização é a melhor coisa que tá existindo, ou não? Porque os filmes acabam se tornando mais bobinhos, as HQs estão muito bobas. Eu não compro mais Marvel, nunca mais, enquanto eles não pararem com aquela merda de Vingadores Jovens, que eles usam WhatsApp, cara. Eu falei, nossa, eu não compro mais HQ da Marvel. Minha coleção de HQ parou. Parou com um DC em especial, só isso. É, cara. O negócio é o seguinte, né? Você tem, por exemplo, essa parte de... essa cultura de nicho cada vez mais presente no mundo, né? Então, por exemplo, a cultura do nerd vem crescendo, vem expandindo muito, mano. Aí no caso dos nerds, como tem público pra isso, mas ainda não é um público tão significativo assim, eles precisam fazer algumas adaptações. Sem contar que, se dá algum tipo de retorno, como por exemplo, Marvel deu a alta por conta dos filmes, aí acontece aquele negócio inverso. A galera que assistiu o primeiro filme vai atrás das histórias na HQ. E já é previsto que vai ter um aumento então, de consumo de HQ. Então você tem empresa aí, por exemplo, os caras do Facebook e tal, imputando aí propaganda de WhatsApp dentro da historinha, velho. Eu acho que algumas coisas de nerd vão ter uma, entre aspas, aí, abobada, que é pra poder atender um público cada vez maior, pra aumentar, pra deixar de ser um nicho e ser uma fatia relativamente grande do mercado, entendeu? E é por isso que eu falo, para... Ô, galera, dica aqui. Não fica seguindo muito o que que tá na moda exato. Tipo, a Marvel agora tá explodindo de uma... Cara, a qualidade não vai ser boa. Eu tô falando, você vai perder muito... Não vai perder muito, né? Vai perder um pouquinho de dinheiro comprando as HQs agora que estão muito populares, estão... Não é que estão muito populares, estão muito... estão muito pop, né? No sentido de pop. Em evidência, Eles estão estragando a qualidade. Por isso que... Ai, Marvel é melhor que DC. Se você fala isso, meu filho, coitado de você, cara. Porque as HQs da DC e até da Dark Horse Comics, da Image Comics... Não só HQ como livro, filme também, rapaz, né? Eles trabalham mais com qualidade, mais com arte. Eles procuram mais trazer pessoas, trazer mais fãs, mas sem estragar todo. Sem estragar nada, cara. Por isso que Man of Steel eu adoro. É um filme sério, não é um filme de zoeira. Batman The Dark Knight, que foi um dos melhores filmes de heróis de todos os tempos. Sim, concordo, cara. Agora me diz, tem piadinha exagerada? Não tem. Tem apelação, tipo, o Christian Bale tá sem camisa o tempo todo? Não tem. Tem apelação de trazer uma mulher com roupa colada? Não tem. Vingadores tem. Então, mas aí você tem que ver quem tá por trás disso. Você tem Disney aí atrás de... dos estúdios Marvel, né? Então, sim, é isso que eu ia falar. Já imaginou. Olha, mas não reclame. Não reclame. Por causa que a gente tá de roupa colada, você sabe quem que é, né? Ah, Scarlett Johansson. Essa porra. Tá de parabéns. Cara, não reclama. Aquilo lá eu podia ver 100 mil vezes o filme e ia continuar vendo. Ah, mas é isso aí. Se não fosse a popularização, a gente não ia ter esse tanto de filme também, né? Peraí, então... que minha vizinha feminista tá vindo aqui. Oi. Então, posso falar agora? Então, eu fiquei meio assim agora, cara, porque particularmente eu sou fãzaço da Marvel. E o nosso amigo Adrian Lemos, ele não curte muito o Batman, não, velho. Na verdade, ele não é nada fã do Batman. Exato, o Batman também se tornou muito popular, né? Tá exagerado até, tá dizendo que ele é quase um deus, cara. Ah, é que o Batman tem dinheiro. Tem dinheiro, ele é deus. Ele tem o melhor superpoder de todos, é o melhor superpoder. Sim. Isso explica tudo. Cara, mas assim, além de filmes e tudo, a gente vê outras coisas que eram mais da cultura, assim, nerd, ganhando mais espaço. Por exemplo, aí até um hobby que eu tenho, que é o da parte de card games, board games. Cara, tá vindo com tudo. A gente tem iniciativa aí de algumas lojas aí que estão trazendo, estão criando jogos novos. Então, toda essa parte que geralmente só nerd fazia, o RPG voltando com tudo aí. Tinha, antes era só nas cavernas mais obscuras e escondidas, você via um grupinho ou outro jogando um RPG, assim. Não era tão comum. Hoje tá mais escancarado. Você vê pessoas, assim, tipo, praticando essas coisas que antigamente era... muito raro, você tinha até vergonha de falar que você fazia, né, com medo de uma represária, de um bullying. Acho que tem a cultura nerd que tá se popularizando de uma forma geral, né. Essa semana mesmo eu fui num barzinho aqui no Cambuí, que é um lugar chique aqui de Campinas. Só vai o pessoal mais descolado, sabe, o pessoal mais top. E tinha uma mesa separada pra um pessoal que estava discutindo sobre invadir a Dinamarca. Até entender o que que era. Que era um jogo de RPG, cara. Demorei, hein, velho. Caralho. Mas, tipo, entendeu? E tava separada a mesa pros caras. Tem um conceito ali, assim. O pessoal é renomado. Tava separado. Aqueles ali são malucos, ó. Deixa eles ali no canto. Os caras tão achando que são Napoleão Bonaparte ali. Cara, mas só uma dúvida, algum deles era baixinho? Então, vocês tinham falado da conquista por ser nerd? Gosto também pra caramba de computador, aprendi, assim, por causa dessa coisa de ser meio nerd, assim, eu gostei pra caramba da tecnologia e as coisas high-tech. Eu amava fazer carrinho de controle remoto. Eu desmontava um carrinho que eu tinha acabado de comprar só pra refazer o meu. Não acredito que você fazia isso também, cara. Você fazia isso? Eu tentava transformar todos os meus carrinhos em barcos. Caramba, velho. Isso aí é difícil. Eu desmontava, cara. Nossa, velho. Todos. Toda vez que eu ia pra Bolívia, comprava um, cara, e ficava desmontando, velho. Eu já cheguei a montar um de papelão. Desmontar um carrinho comprado de plástico e montar um de papelão só porque eu tinha montado. Exato. Tá aí, cara, olha só. Que massa. No caso do Edson, era feito de barro. Olha o Burling, só porque eu sou do Acre, bicho. Agora imaginei aquele menino quase índio, agachado, mexendo no barro. Com a capivara de estimação ali do lado. Um benefício que eu tive com relação a nerd, como a gente comentou no começo do programa, era o seguinte: todo nerd é esforçado, né, cara? E vai procurar o porquê das coisas, não sei o quê. Isso me ajudou também na minha carreira, que nem aconteceu com o Esteban. Hoje trabalho com análise de processo, então eu tenho que ficar caçando pelo em ovo no processo dos outros, né? Esse jeito de ir a fundo, de não parar, de buscar muito, acho que isso aí meio que é um perfil nerd, ao meu ver, e isso me ajudou na carreira, né? E parou por aí, porque quando eu dava qualquer referência nerd na hora de fazer uma piadinha lá com o grupo de trabalho, né? Tipo, só eu ria e aí eu ia pegar um café. Dá licença, gente. Essa é a minha história de vida, fazer referência a um filme ou uma HQ e ninguém entender. Aí a galera rola aquele tipo, todo mundo olhando pra você, a galera que é camarada fica com um sorriso assim, mas não entendeu nada. Né? Fala, cara, por que eu ainda chamo você pra sair, cara? O cara quer fazer moral com as gatinhas, tá ligado? Daí chama você... Droga. Oh, só sobrou ele. Uma história bacana de um comentário nerd que eu fiz, que assim, depois todo mundo conta essa história até hoje, foi que uma vez, acho que eu ia quase ser atropelado e um amigo me salvou. E aí eu falei, salvou nossas vidas, somos eternamente gratos, que é do Toy Story, quem já assistiu? Já assisti. Opa, já, é mano. Clássico. Mas não nesse nível. De fazer, depois de quase ser atropelado, eu não faria uma referência nerd, cara. Mas ok. Admiro você por isso. O cara deu engraçado. Tempo de pensar nos alienígenas verdes, pequenininhos, de borracha, do Toy Story. Valeu! Sendo resgatado da maquininha. Oh, agarra! The Bullying Never Ends, viu? Pelo amor de Deus. Eu tinha um pequeno probleminha, cara. Chegava na garota, teve um dia que eu fiz isso, e foi o dia que eu recebi o maior fora, que eu cheguei na menina fazendo assim, tom-dum, tom-dum, tom-dum-dum. Derrota. Tum-dum-dum-dum. Mano, eu tinha que saber. Essa mina, ela te ignorou ou ela te agrediu? Porque um dos dois é válido. Ela olhou pra mim com cara de... Você é retardado, meu filho? Você comeu merda quando era criança ou comeu criança quando era merda, né? Peraí que eu tô caindo da cadeira aqui, galera. Beleza. Tum-dum. Tum-dum. Cara, essa foi ótima. Depende de nós. Só tem maluco, só. Essa foi um pouco. Cheguei assim, né? Vamos supor, tá na balada, tá eu e o Esteban, assim. Falou, chega pra mim, oi, tudo bem? Então, tá vendo aquele cara ali na frente, lá? Então, é o Esteban, mano. Cara, gente boa, cara formado em TI, inteligente pra caramba, meu, simpático. Ele tem um podcast, apresenta, tem um blog, cara inteirado aí na internet, famoso, já é uma web celebrity. Falou que o sonho dele é ver você ficar comigo. Você conseguiu? Consegui, lógico, consegui voltar chorando, né? Pra minha casa, sozinho, deprimido. Que louca. Que tá bom, você tá ensinando como não fazer, tá bom, já tá sendo utilidade pública já. Então, nerds, não façam essa besteira, cara, não façam isso. Parceirinho do Tundum. Tundum. Dá pra fazer uma noite de conquistas com isso aí. Acho que assim que você falou, ele é técnico em TI, ele tem um podcast, ela falou, o que que é isso? Que podcast? Todo mundo que eu falo, cara, eu tenho um podcast, ela fala, o que que é podcast? Cara, eu tenho um programa de rádio na internet, velho. Eu não falo mais podcast. Eu tenho um programa de rádio que não toca na rádio, que inútil. Exatamente. Não tá sendo fácil. Cara, sabe o que é um podcast? Não, é tipo um programa de rádio sem a música. Ah, então por que você tem um programa de rádio? Então, é por isso que chama podcast. É diferente, o programa de rádio sem a música. É só assim que eu venho. Na verdade, o nosso tem música. Só no fundo. Exato. Vocês nas entradas tá, e tudo mais. Mas não dá pra curtir um som, uma balada. Vou ligar aqui no podcast pra animar a festa. Opa, boa ideia. Se você aumentar muito e souber de edição, conseguir tirar só o áudio nosso. É, vai estar tocando The Trumps, os discos muito antigos. Só toca isso, tá, na verdade, no podcast. Ué, se a pessoa tiver 90 anos de idade. Olha aí, só falei que tava legal. Por que você acha que o Esteban gosta do nosso podcast? 90 não, mas estão uns 85, aí eu tô. É, fica todo oriçado dentro da fralda geriátrica dele. Aí vocês estão fazendo eu rir, vai descolar meu corega aqui. Vocês chegaram a ver aquela matéria que o CQC fez do pessoal que era muito nerd e depois fazia batalha medieval em campos e tal coisa? Não. Acho que não. Não chegaram a ver? Não. Eu não via do CQC, mas eu já vi essa matéria sobre essa galera. É, eu já vi esse pessoal também, mas não pelo CQC. É aquelas que você tem que capturar a bandeira ou é imitação mesmo de batalha real? Porque eu já participei de umas. É, e como é que é? Eu sempre quis saber, cara. Nunca fui em uma, não. Depende, cara. Se for essas aí imitando medieval mesmo pra imitar real, aí eu não faço a menor ideia. Agora, as que eu participo, é tipo, é praticamente com essa bandeira. Tem uma bandeira de cada lado. Ah, Call of Duty, olha aí, ó. Captura a bandeira, cara. É a mesma ideia, só que não, assim. Pô, cada um tem uma espada, uma armadura completa, né? Uma espada, um escudo, e vai pro outro. Matou a pessoa, você tem que matar um ao outro e capturar a bandeira. Ou seja, tem gente que corre mais rápido, você vai lá e deixa a pessoa correr e pegar a bandeira pro outro lado. Só isso. Ou seja, o objetivo é capturar outra bandeira. Mas eu sempre vou pra matar as pessoas, então é outra situação. Mas como você sabe que matou a pessoa? Porque isso que eu queria perguntar. Né? Oh, valeu, Ucho. É um acordo, né? Depende de como é que tá as regras da pessoa. Os administradores geralmente liberam a acertar na coxa e no ombro. Aí, se você acertar ou na coxa ou no ombro, você matou a pessoa. A espadinha do quê? De... Ah, é uma que tem uma proteção... Não, tem uma proteção de esponja, de... Sabe aquelas espaguete de piscina? Sim. Então, geralmente a espada é feita disso, que é pra segurança. Já pensei em milhões de maldades. Acredite, já aconteceu milhões de maldades. Eu já vi muita. Pô, cara, mas é legal, cara, é até legal. Não, o pai leva a criança pra... O pai empolgado leva a criança pra participar, aí a criança e o pai se separam no meio da batalha. Você, adulto, se depara com a criança inocente no campo de batalha. E você tá com aquele macarrão de piscina na mão. Tipo, senta o sarrafo na criança. Tipo, enquanto eu ia degolar a criança. Enquanto você estica o braço e já encosta na criança, a criança tenta se agachar, assim, rastejar, batendo você, tá ligado? Ah, por que você acha que eu ganhava as guerras? Era ele 16 contra os guris de 12. Cara, eu fazia essas batalhas há uns 20 quilos atrás, cara. Então... 20 quilos? Faz tempo, hein? Cara, esse cast, eu tô rindo que nem maluco até agora. Foi muito bom, cara. Obrigado aí, Los Chicos. Foi muito bom ter vocês aqui no podcast. E claro, grande meninão do Cine Mostarda. Brigadaço, cara, por ter participado. Tamo sempre aí, velho. Por ter aceitado sofrer bullying, né? Vamos ver se na próxima eu volto com os dois, hein? O Everton e o Adrian. Aliás, a gente tem que fazer um com os três, né? Todos vocês. Pô, demorou. Vamos mostrar no inteiro, cara. Esteban! Cara, eu não consigo falar teu nome Esteban normal, você tem que ser Esteban! Você viu? Rola até uma interjeição depois do nome. Esteban! Recadinhos, o que você quer falar aí pra gente, cara? O que você indica? Pô, obrigado aí pelo convite, valeu aí por ouvir o Los Chicos também, e pra galera que escuta aqui, ou não tá no roteiro, entre lá no podcastlosticos.com.br, escutem nossas atrocidades lá, o que a gente falou aqui é só uma amostra grátis do tanto de besteira que tem lá. Tá vendendo bem o peixe, hein, velho? Puxo! Olá! Queria agradecer o convite, peço desculpa por ter aceitado. E se vocês aprenderam a não ficar chamando qualquer um pro podcast de vocês? E compareçam lá no podcast loschicos.com.br, comentem, ouçam aquelas groselhas que a gente fala e fazer o quê? É ruim, mas tá pago. Meninão! Então, deixa eu vender meu peixe aqui também, senão a galera me mata, né? Boa! Pra galera aí que curte ver os filmes aí, sempre com trailers comentados da galerinha gente fina, entra lá no youtube.com/cinemostarda e também temos a nossa fanpage, que é youtube.com/cinemostarda, beleza? Fanpage aí, é YouTube. Fanpage do YouTube. Eu falei, cara, é impossível. É só pra ver se vocês estão espertos. É pra pegar o link também do o assistindo o mangá. A fanpage do Facebook, que é facebook.com/cinemostarda, é onde a gente tem toda terça-feira lá, ó, umas postagenzinhas novas de curiosidade de cinema, o pessoal que curte também, outras coisas nerds. E pros e-mails aí pra galera que curte deixar uns recadinhos lá, às vezes, que a gente recebe algumas críticas meio pesadas, hein, cara? Que é o cinemostarda@gmail.com. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Foi uma honra tê-los todos aqui. Opa, a gente que agradece. Valeu, brigadão. Obrigado pelo convite aí. Muito legal. Ri pra caramba. Muito obrigado a vocês também. Quando formos ter gravação lá no Losticos, a gente avisa aí, vamos chamar também, vamos fazer... Quando tiver com um problema de autoestima aí, achar, mano, tô me achando um bosta, vai lá ver que tem gente pior que vocês, cara. Se tiver maluco e quiser entrar naquele antro de doido lá, cara, a gente chama, ó. Não me responsabilizo pelo estado que vocês vão sair, mas você pode entrar lá à vontade. Eu não me responsabilizo pelos outros integrantes também, porque lá, olha... É, a gente não comprou focinheira pro Pino nem pro Bonilha. Tão solto. Então, obrigado por ter escutado o terceiro episódio do Não Tá No Roteiro. Manda e-mail aí, links, e-mails, contatos, tá tudo aí embaixo. É isso aí, galera. Até mais. Valeu, galera. Falou. Você tá bem, cara? É claro que é isso aí. Você bebeu água, cara? É cine mostarda ou é gás de mostarda isso aí? Não sei, cara. Nossa! Ah, não. É o gente, é... eu tô vendendo o Esteban, quem quiser. Tá rindo, mas não quer fazer nenhum lance, né? Mais engraçado é a risada. É verdade. Tá rindo, mas não quer fazer nenhum lance, né? Eu acho que pode não, cara. Pode falar, né? Vendedor, pode falar que eu vou me mutar aqui, cara. Foi mal. Nossa, mutei. Cara, desculpa. As minhas piadas são todas elaboradas. Quem que faz isso? Estagiário? É. Cuspi na tela, desculpa. Opa, já tá todo na aqui, tela, cara. Eu acho que ninguém vai ver ainda isso. Ainda bem. Mas o... É, podcast. Esse podcast é com áudio, não, ainda não rola mais. Esses detalhes você não conta, entendeu? Deixa no bastidor. A thumbnail do podcast vai ser tua cara, velho. É com o bequinho. Cara, tô gravando pelado, mas ninguém precisa saber disso, entendeu? Olha, o dedo de tirar da cal até treme aqui, cara. Putz, ele tá em cima aqui de remover da cal. Ah, você não consegue, eu que tô rosteando. Droga, eu não consigo.